pedido redução para 1.80, mais 2.7, mais 1. Reduz para 1.80 e poderemos manter a proa, senhor? 2.791? 2.791, reduz velocidade e aguarda instruções 2.791. Vai seguir o tráfego também, o tráfego 737. A nossa posição agora é de 2 horas 10 milhas com a proa de Duna. Ciente do tráfego, reduzindo. Uno 966, chama Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. Uno 966, controle. Prossigo 966. Chama Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. 265-2545, 966. O 2791 tem condição de reduzir até para 17060, senhor. Reduzindo 70, o 2791 aproximou muito da aeronave da frente. Já por sequenciamento, esquerda na proa 080, o limite será de 5. Só confirmando o modelo da aeronave à frente, senhor. 737. Putz, tá beleza. O ATR então reduzindo para 169, direita 180. Direita não. Esquerda proa 070. Esquerda 070. Essa prova desce para 3.010.017. 17, esquerda 070, 3.000, reduzindo. Azul 2791. O 6355, então, primeiro curva direita, decola da 10, curva daí, da linha da Motiva. 541, 6345, controle 208. Após o Motiva, pode confirmar o próximo fixo para ingresso na aerovia? Saída da El, Leda, Motiva. Mike, eu acho que é Tango Vitor Alfa. Motiva segue via Andes 110 e após conforme a rota do plano. O transporte é 5416. O CNM é 355. Sempre, 6355 da El e da Motiva. E o transporte 54 no meio, pode ingressar na pessoa 10. Quer me parar pushback e acionamento na remota no 4, se a NEM é 355. Sempre. 567, mantenha via. Via. 2791, reassume Duna, 2000 pés autorizado ali, 1017. Duna, 2791. Salvador, o azul 271, no areal de Cida, quando possível, proa de Duna. Mantenha a proa de Pelo, autorizado o voar Pelo, 10 para 4.000 pés, 1017. Ciente na proa de Pelo, 4.017, azul 2719. Meia 314, voa ITAP, desce até o 050. Portugal 021, clear to 4000, sim, 7017, vai a bom para lá. 4000, estabilizando em LF, igual no 620. 20, chama a torre agora, 5895. 1985, boa tarde, igual no 620. Olhe o uniforme, mantenha a via chegada ao mar e desça até o nível de voo 060. Rodovia na área 060. Salvador, boa tarde, igual no 620. 620 e Flávio avistando, pistola 0. Formará avistando, igual no 620. 255, decola 57, chama o controle do 20 e são 8. 08, obrigado, só 3255. Contra o Salvador, boa tarde, 3255, Golo 620 autorizado, pouso, pista no zero, vento 060 graus 2 nós, pista molhada. Livre pouso, pista no zero, Golo 620. Possibilidade de válvulas direto da EL, 13055. Livre 3155. Possibilidade de válvulas da presente posição da EL. Eu tenho via saída da EL 3155. Yes. Fui LS 2791. Valeu 1895 agora, 2791. 4R 2791. 3567, cruza nível 180, chama Recife agora. 288, alterno no 2000. 3567. 2791, pode ter aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua e aguarda autorização. 2791. Zero, solo 59, táxi direito, chama 21 no 9 solo. Táxi direito, chama 2791, já avistou? 2791, baixou, listou. Querido pouso, pista no zero, vento 1100 graus, 3 nós, pista molhada. Livre pouso, 2791. Ô Salvador, boa tarde, bono 097, da sentida Victor, autorização com o fim. 097, vai com o fim, sim, chamar de cópia. Também é 314, 2000 pés, autorizado LS, ajuste 1017. Comente 17, 102, 1000, Alfa Lima Uniforme, desce até o nível de voo 050. 050, comunicado. Você está para o meu? É para o uísque, prossiga. Acalma. Uísque mantendo no meu pé e se reporta 20 milhas fora. Pela frequência livre para coordenar com os tráfegos locais. Azul 2791 no solo 02, ao liberar via Eco, solo no 21 decimal 9. Solo, azul 2791, livrou? 2791, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3. 2791. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2791. Copia, Confins? Copia, prossiga. Salvador Confins, 360 nível autorizado via rota do plano, lançamento do 21, segue conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, Sozop, Tango, Oscar, Serra, Oscar, Papá, lançamento do 21 e segue conforme. 1208, controle, 5410, transponder. Ok, autorizado Confins, nível 360, conforme a rota do plano. Localidade 0.23, saída Arbor, Elefa, Sozop, 2208, controle, 5410, transponder. Azul, 4109. Correto, chame para puxa acionamento. 1097, Confins, copia? Copia. Salvador Confins, 360, nível autorizado. DCT Elefa, após DCT Novembro, Índia Tango Bravo Rosca, sua pessoa 21 segue conforme. Decolada 10, saída Arbor, Elefa, após Elefa segue conforme. 1208, controle, 5417, transponder. Autorizado para Confins no nível 360, direto Elefa, direto NIT, November India, Tango Bravo Oscar, apresolo 21, o vivo. Decolada 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. O controle em 1208, transponder ao 5417, o voo 1097. Correto, chame para puxa acionamento. Gente. Colisador, peço para 3010-2017, 271. Ciente, vetores, esquerda 215 para 3.017. Vazou 2791. Vai para final, torre 102.95. 2895. Azul 2711, reassume Duna 2010, livre e aliança. Frente na Prode Duna 2000, formará no localizador, o Azul 2711. No visual com a pista 10, informo chuva apenas na final 10, sem chuva sobre o campo, pista molhada. Gente, tem o vento, Celina? Vento variável com 2 nós no momento. Chama Recife no 25 decimal 1, 3155. Autorizado, chegue pro táxi. 2000, autorizado ILS, 1017, sempre passa. No localizador, o azul 279. Uma torre agora, 118-95, 279. 118-95, 14. Portugal 021, speed down 200 knots, clear to 3000 feet, 7107. That's right, number 4 approach, 51. Number 4 approach. Number 4. Campo estimado avistá-lo a partir de 1300 pés. Sem chuva sobre o campo, o ajuste no 097. Ciente, informará o azul 279. Minha 314 já avisou com o campo? Avisou, em torno de 1400. Ciente, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, o Ocean é 6394. Livre pouso, 6394. Portugal 021 Alpha. That's the first station, now turn left heading 200. My left heading 200, Portugal 021 Alpha. 2231 no vetor sequenciamento, número 4 na aproximação, vai manter pro 30030, limitado pelo localizador. Autorizado, descida para 4000, 223. Ok, sir, we are not available, unavailable to keep this heading. We need to fly heading 060. Ok, mantenha approach clear down to level 070, 2231. Ok, restrict level 070, right on heading 060, 2231. Pista livre, o ajuste 1097. Gente, 1097, aguardando o azul 279. Ocean é 6314 no solo 09, ao liberar via Fox, solo no 21, decimal 9. 3-1, reduce speed 1-7-0 knots. Following now into 1-7-0 knots, 2-3-1. Alfa Lima, uniforme, completa aproximação, chama por 118-95, tensão de pouso na pista 10. 118-95, pouso 10, confirmativo. Sim. 1-1-3, na borda, alterna, ponte, 4. That's right, clear descent to 2000 feet, the post call 021 down 2000, operando a partir desse momento visual nos mínimos, confirma a intenção, prossegue 1 no 0, o Alfa Lima uniforme. Prossegue 1 no 0, como é que é? Gente, número 2 na aproximação, continue, aguarde pista livre, ajuste no 097. Prossegue aproximação, vai dando pista livre, telefone. Yes, sir, clear, Charles. Obrigado. 2231, clear, down to 4000. Please, that's inside 1017. 1017, clear until 4000. Salvador, Oceano 6355, remoto no 4, puxa back acionamento. Canal 355, coordene com a equipe de solo, que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado pushback na remota 1-4, chame para o DAS. Gente, após a passagem do volta livre, 6355. 2231, we're clear to 3000 feet. Clear on 3000 feet, 2231. Heading regular to ILS. Portugal 021, Alpha clear, the ILS report established. No sir, we are positive 2231, excuse me. On this heading, are we clear to ILS? Negative. Thank you. Portugal 021, I'll call you for service. Okay. Station on land. Okay, Sanem 314, após a aeronave da Gol, Juliette, portão 06. Após a Gol, Juliette 06, M3 no 4. São Salvador, o azul 271, livrou na Eco. 2711, segue Alfa Kilo 43, atentando a sinalizadora. Segue Alfa Kilo 43, atentando a sinalizadora, o azul 271. Contact now, power, 1895. 1895, bye, thank you. Portugal 0215. Salvador Tower, Portugal 021, Alpha, Estamos ainda com a voz, Portugal 021, continue approach, standby runway 10, vacated. Standby, Portugal 021. Left turn, flight to Tula, down to 2,000 feet, at 1016, clear there, left, 2231. Okay, sir, we'll be right turn? Left turn, left to Tula. Left to Tula, to 231, on this heading, clear to ILS. Okay, sir, I understood that we'll make the 270 degree start with left turn. That's right. Thank you. Meu Alfa Lima em uniforme, no solo 1-4, libere próxima direita via Eco, solo no 2-1, no decimal 9. Solo na Eco, solo 2-9, número 4. Solo Salvador, Papa Romeu, Alfa Lima uniforme. Papa Romeu, Alfa Lima uniforme, confirme o pátio? Para a aeroespa. Frente, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa Lima Uniforme mantendo posição antes da Juliette. Está ingressa na Alfa, até a Juliette, depois está ingressando para cima. Muito bem. Mando dois a bordo. Dois a bordo. Cliente. O Nelson é bravo, prossiga na escuta, se é ruim, se Delta Lima 500. Bravo. 5, segue via Indy Alfa, no ponto de esperada 1-0, Torre 1, 1-2-9-5, CNH 1-0, 1-7. 17, 2-9-5, Torre, Heading 1-4-0, clear Dallas. Left turn here, heading 1-4-0, and then clear ILS 2-2-3-1. Whisky, Hotel Papa Whisky, copiado. Mantenha o número pé e você possa descida. Hotel Papa Whisky. Aqui está o Brasil Corredor, senhor. Interlagos, rotatória, rotatória, vai para 1-7. Gente, papai, prossiga na escuta. 4-1-1-8, condições de, quando autorizado a agilizar manobras de decolar, são logo a pista 1-0 liberada? Gente, após o pouso da aeronave da Portugal na curtíssima linha, mantém agilizando manobras, azul 4198. Avianca, ingresso na Juliette, chame na Lima, após a Avianca, o Papa Romeu Alfa Lima Uniforme. Após a Avianca, ingresso na Juliette, uniforme na Lima. On ILS X-ray, runway 10. 231, complete approach, contact now tower, 1-18-95. Tower 118, dismount 95, thank you, sir. Portugal 021 Alpha, on the ground at 16, vacated by taxiway Foxtrot, ground 121.9. 121.9, vacating by Foxtrot, Portugal 021 Alpha. What's the total? Salvador Tower, good afternoon, passenger 2231, established on ILX, X-ray, runway 10, visual. Azul 4198, decolagem autorizada, pistão no zero, vento calmo. Decolagem autorizada. Passaria do 2231, continue approach, standby runway 10 vacated, Q181017. Expect landing clearance, passaria do 2231. Gente, voo no 097, mantém ponto de espera do 10. Vai manter, voo no 097. Clear to land runway 10, wind 070 degrees, 1 knot, runway wet. Clear land runway 10, 2231, thank you. Azul 4118, decolar 218, controle 120, decimal 8. 08, 419. Controle Salvador, Azul 4118, arbora, na fase. Uniforme, segue via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre, 1895 para cruzamento da pista, 1735. Lima, Mike, Quebec, chama a cruzamento da torre. No ATR, Lima, ou no Zé. Para você, sequência livre. Tá bom. Portugal 021 Alpha, approaching Juliet. Juliet, gate 11, Portugal 021 Alpha. Gate 11, Portugal 021 Alpha. Uniforme autorizado o cruzamento da pista 17 via Papá até onde está na minha escuta até o corte. Autorizado o cruzamento, escuta até o corte, que é o uniforme. Xanai 6355, após rolar a aeronave da Gol à frente, ali mantém tipo no zero. Quatro, Gol, ali mantém a 3-2-0. Gate 5, aguarde para cá, peguei. Aguarde, é o medo. Paulo Salvador, está 3235, informação WISC, está na 8. Autorização 320, com WISC. Tá 3835 para Confins, aguarde cópia. Ah, você teria a saída, meu visto? Você da sua rota? Eu preciso do 1-0. Saída da El. Da El, é. Salve, eu estou andando cordial, boa tarde, 2231, passarido liberou. Segue via Alfa Juliette, remota 1-2, passarido 2231. Alfa Juliette para 1-2, 2231, boa. 620, confirma para Recife? Confirma, gol no 620. Salvador Recife, 370 nível autorizado, via rota, decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5436 no transponder. O 1620 autorizado via Bravo Fox, nível 370 via rota, decola da 56, primeira curva à esquerda, segue perfeita Pucra, transição Caju. Transponder 5436, poderia confirmar o controle, 1620. 1208, controle. 1208, grave, 1620. Chame para o pushback, acionamento. Chama. 3835, Confins, copia? Afirma. Salvador Confins, 340 autorizado, via Upzulu 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle. Acione no transponder 5431. Sim, chama para o 340 Confim, saída da El, Leda, Motiva. Decola 10, Upzulu 10. Controle 1208, acena 5431, tá 3835. Correto, chame para puxa acionamento. Sim, está 3835. Romeu, grave decal de afirmação X-Ray, transporte de insano. Boa, Roma, decisão 060 no ponto ideal, Bravo Vitor Sango. Voa do Amã, autorizado 060 para o Bravo decal. Está na proa de rotatória, o Otapa Maruí está visual com o campo. Continua na minha escuta, até Papai Whisky. Uma torre agora 118.95, até o Papai Whisky. 118.95. Afirma, 118.95. Escuta. Papai Romeu até o Papai Whisky, confirmando pouso pistão no 7. Tá sim, senhora, vou bate da base da CFA. Azul 4118, chama Recife, 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, Recife, 4118. Bata o capiteiro no 7. Pega o capiteiro no 7 e vai pra o... Na CFA. Gente, prossiga então final no 7 da presente autorizado, sem interferir com o eixo de decolagem da pistão no 028 ou até o Papa Whisky. Sem interferir com o eixo, próximo ano. Voo no 097, decolador 25, controle 120, décima 8, bom voo. 1208, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1097, decola, passa 2000. 097 da Gol, contato radar na decolagem, sobe para 360, direto, Elefa. Ok, 360, da presente pro de Elefa, 1097. Norte, Robson 44, prosseguindo direto, aproximação final, cabeceira auxiliar no 7, não interfere na sua decolagem. Quando pronto, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1,60 graus, 4 nós. Está iniciando, está em helicóptero no 6,5. Está fazendo o Bravo Vitor Sango, controle, informe se pousará na pista 10 ou 17. Vou tentar ficar mais próximo do estacionamento do canal Tem condição de navegação própria, ainda que voe IFR. Voa direto rotatório aguardando modificação. Afirmativo, virar direção. Então, voa direto rotatória, ainda IFR, informe para modificação de regras, descendo para 4 mil pés com 1017. Autorizado 4000, agitino 017, voando direto rotatória, ainda IFR, dá a rotação. Boa tarde, boa noite, 69. Seu controle desce para 5.000, 1.017 no altímetro, direto pelo previsto LSX por 8.10. Ok, boa tarde. Boa tarde, azul 69 no 8, controle autorizado para 3.000, 1.017 no altímetro, voa exato após o SAP Duna para final LSX por 8.10. Controle Salvador, Oceanália 355, boa tarde. 355, boa tarde. Contato radar na decolagem. Após 2000, curva direita, voa Leda, sobe para 360. Está presente 2000, voa Leda, agora o 6355. Luiz, considere o salão de 29 ao estacionar no pátio 4, frequência livre. Ele conseguiria, por gentileza, coordenar o combustível com a BR? Já coordenado junto aí para ele. Certo. Gol 1169. Autorizado Guarulhos, via peso 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem em curva direita, na saída da EL, Leda, Motiva. Transponder 5453, controle 120.8. O Guarulhos, 360 pelo Zulu 10, decola 10 pela direita. É, da EL, Leda, Motiva. Assina 5453, controle 208. Confirmando, Apesulu 10, está batendo. O 1169. O 1169, quanto seja mais correto, toma pronto para o espectronamento. Toma para o espectronamento, 1169. Comatango Lima, Juliette Lima, confirme, bate pista que decola. Destiny 42, Brazilian Air Force 2519, you are the radio control to maintain level 060, flying direct to pelo position of the pelo flight zone to intercept the LS approach, traveling 10, expect the LS approach, X-ray position. Alguma chance do Oceanânia 355 voar Motiva? Oceanânia 355 negativo, voa Leda após Leda, Motiva. Somente após Leda. Excelente, Leda, Motiva. Na 355. 9908 para 2000 pés, está livre LS pistão no zero, reporta estabilizado no localizador. 9908. Olá, Salvador. Boa tarde, Oceanânia 6304, Tomatac 2, solicita a autorização de TCF. Oceanânia 6304, prepara Momo, transição Nenim, aguarde a cópia. Compreendo, senhora. Saída? Momo, transição Nenim. Aguarda a cópia, Oceanânia 6304. Zero. Alguma possibilidade de voarmos para o aqui? Mopso? Posto 097, passa 180, para a proa que solicitou, chama agora Recife, frequência 128, décima 8, gol 1097. Recife 288, vai solicitar, muito obrigado, uma boa. Controle 120, décima 8. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, décima em 3.000 pés, 1.017. Bravo Vitor Tango. Autorizado 3.000, Bravo Vitor Tango. Lima de Leste Lima, cotejamento correto, confirme POB. 9.8. Taxi, decolagem, torre 1.8, decimal 9.5, QNH 1.0.7. Já 3139, alterna Guarulhos, 3 horas 35. 4235, táxi autorizado via Pátio 1 e Taxi Índia até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera contra-táxi a torre, 198 decimal 95, quem negar 1097. Fecha 1097, ponto de espera 198 decimal 95, dá 3. 8, 3, 1, 1. Lima Juliette Lima, táxi autorizado, reporta no ponto de espera da Passar para ingresso. Salvador, boa tarde, 3145, boa tarde, 3, posição 8, ponto 4, galhão. Um 45 prepara da Eulia de Rumi, número 3, cópia. Da Eulia de Rumi, da 620, pronto para o pushback, estacionamento, gate 5. O número 620, aguarde. Guarda. Autorizador 231, pronto, cópia? 231, cópia. 3231 autorizado, barreiras, rota conforme o plano de voo, nível 160, decola da pista 190. Após a decolagem, curva à esquerda, na saída Momo, transição VATAP, transponder 5443, controle 120, decimal 8. Agora 223, eu não contei de mais correto, chama pronto para o Chibeca para o momento. Não cheguei, 5 controle, direto mar e mantenha 050, contato radar a 58 milhas sudoeste, vigilante. Mais 20 autorizado pushback acionamento portão 05, chame táxi. Autorizado pushback acionamento no 05, chama para o táxi, voo no 620. O Xanay 63 no quadro, pronto, cópia? Pronto, cópia, Xanay 63 no quadro. Zero. Decolada a pista no 0, após a decolagem curva à esquerda. Na saída Momo, transição Nenim, transponder 5425, controle 120, decimal 8. Autorizado Petrolina, 340, peso 120, colada 10 por esquerda, 6 a Momo, transição Nenim. Funciona 5425, controle 1208, Xané, peso 1. Xané, metrô no 4, cotejamento correto, chama pronto para o espectronamento. Espectronamento, Xané, metrô no 4. Ele é o azul. É a 98. 98, gente, passando Duna, completa LS, pistão no zero, torre 1895. Deixa eu contar aqui o nome dela. Mantenha 5.000 a atingir linha 17, redução para a mínima limpa. Trolha ao Bravo, detectado, solicita cancelamento da presença. Davi Torçango, plano IFR, cancelado aos 39 de minutos. Continue a descida para o Getúlio de tráfego de Salvador, ajustado linha 17, aguardando transferência. Davi Torçango. 17, aguardando transferência. Molhada, o ajuste no 0 no 7. Informará o 69. 060, controle Salvador, muito boa tarde, com a patagonia Ginete Lima. Velocidade Lima, aguarde. Boa noite, 69, aturação para sequenciamento, voe pro 220. 220, Lima Ginete Lima, controle após 2.000 pés na reta de decolagem, esquerda. Sobe 270, direto Momo, Lima Juliette Lima. Direto Momo, Lima Juliette Lima, agora cruzando 2.000. É pela esquerda, confirmando o Momo, né? Pela esquerda, firme, esquerda. Relativo, Lima Juliette Lima. 39, pista molhada. É nada, mas... Então 3835 após o pouso do Embraer da zona curta final no zero, ali mantém, pista no zero. É após o azul, ali final no zero, tá 3835. 69, redução 1809, CS mantém 3.000 pés. 3.809, boa noite, senhor. Até 6210, controle direto e TAP, desce, mantém, nível de voo 070, funcionário 6210. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via pátio táxi Índia, no ponto de espera chame a torre no 8 decimal 95, QNH 10 17. Prossiga. Nós não compramos o nosso gradiente, apenas o gradiente inferior. Ciente. Tango, torre 1895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papai Romeu, Bravo, Tango, Vitor. Papai Tango, Bravo, Vitor, Tango, boa tarde. Da presente autorizado, final no 7. Reporte na curta final, ajuste no 0 no 7. Reporte na curta final com o 0 no 7. Bravo, Tango. 41415, autorizado, Galeão, volta conforme o plano de voo, nível 320, decola da pista no zero após decolagem curva à direita, na saída da EU, Leda, Irumi, transponder 5457, controle 120, décima 8. Galeão 320, alta do plano, decola da curva à direita da EU, Leda, Irumi, transponder 5427, 20, décima 8, Beleza, no 45, cotejamento correto, chama pronto para o tiver questionamento. Obrigado. 69, boa noite. 69, táxi autorizado via táxi Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 69, boa noite. Espera da 10, pronto para decolagem. Voo no 620, boa tarde. Após rolagem da aeronave da TAN, mantém pista no 0. Após a rolagem da aeronave da TAN e mantém pista no 0, voo no 2, Uno 620. Final da 7, o Bravo de Tango baixado travado. Bravo Vitor Tango, pouso autorizado, pistão no 7, o vento variável com 3 nós, pista molhada. Sem distorções, autorizado pouso, Bravo Vitor Tango. A 9 a 6 milhas do marcador externo, completa a aproximação final LS para o torre 1895. Obrigado, né? Salvador, boa noite, 69, boa tarde. Boa noite, 69, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pistão no 0 livre, ajuste no 0 no 7. Guarda, 69. Então 3835, decolado 243, controle 120, décima 8, bom voo. 08, boa. Bad 90 to intercept the localizer, turn left heading 140, report 7. Right, okay, request for the airport, 2-3-2-3-5, boa tarde. 3-3-5, boa tarde, 3-4-0, direto Leda, contato rápido, decolagem, vigilância. 3-4-0, direto Leda. 3-4-0, turn left heading 140. Now turn left heading 120. Turno 90 graus com 2 nós. Autorizado decolagem, pistão no 0, gol 1620. Controle o Lima Juliette Lima, atualizaria a posição frotinha em coordenação, hein? Lima Juliette Lima. Juliette Lima, aguarde. Após Momo, vá frote. Após Kogbo, frote. Após Momo, vá frote. É, aí não adianta não. É, teria que ser agora mesmo pra gente dar uma encurtada aí. Certo pra Momo, Lima, Juliette Lima. Apenas para se afastar do segmento de chegada para a pista 1-0. Sem problema, vamos manter aqui. Isso. 206, controle, reautorizado para 4.010, altimetro 1.017, direto do Duna. 4.000, 1.017, direto Duna, 4.206. Temos. Azul 6210, reautorizado 060, direto Duna. Pista molhada, gol no 869. Obrigado. Uno 620, decolado 246, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, voo no 620, boa tarde. Controle Salvador, uma boa tarde, voo 1620, a Puca Aru. 320, boa contato radar, sobre 370, direto Jambo, vigilante. Sobe 370, direto Jamo, gol 1620. Brasilian Air Force 2590, descendo em 2006. 2006, Azul 4206, reautorizado 3.000 pés, 1017. 3.000 pés, 1017, 4206. Juliette Lima, direto Bangu, Lima Juliette Lima. Muito obrigado, Bangu, Lima, Juliette Lima. Uno 169, condições de agilizar manobras e decolar tão logo autorizado? Seis após o pouso da aeronave da companhia, ele mantém agilizando manobras, preparando-se para a decolagem tão logo autorizado. Na frente de Duna está autorizado o procedimento, 1406? Guarde. Brilha 4250, are you established on the localized course? Affirmative. Brilha 4290. Complete the last final approach and contact tower of frequency 118.95. 306 está agora, utiliza para 2000 pés livre, LS X-Ray, pistão no zero, reporta localizador. Desce para 2000, livre, interceptar e LS X-Ray da pista 10, 1420. Bloqueado a transmissão. 3835, alguma possibilidade de Guarapró de morte? Negativo, mantém a Leda, após Leda morte. 6210 da Oxanera, autorizado 4000 pés, altímetro 1 no 0 no 7. 4000 pés com 1 no 0 no 7, Oxanera 2 no 0. 3192, mantém 060. 1192, mantém 060. Autorizado 060, 135, tráfego 11 horas 5 milhas, um Airbus 320 passando 6 mil em descida rumo nordeste. Uma Juliette Lima passa nível de voo 160, chama centro Recife, frequência 126 decimal 85. Lima Juliette Lima. Recife 12685, muito obrigado, até Lima Juliette Lima. Controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, 1169. Bom dia. Controle Salvador, boa, 1169, da El. 1169, contato radar, sobe 360, direto, posição letra. 360, diretor Leda, gol 1 no menor. TAN 3190, vetoração, sequenciamento, curva esquerda pro A035, TAN 3190. Esquerda pro A035, TAN 3190. Mantém 4.000 pés, Oxanel 6210. 4.000, redução 1.80 nós, Oxanel 6210, segue tráfego, Embraer 90, 12 horas, 6 milhas, que o precede na aproximação final, rumo nordeste. 21809, como número 2, Oxanel 6210, confirma, mantém 4.000? Tem 4.000. TAN 3835, passou 1.70, chama centro Recife, frequência 1.25, décima 1. 25, ano, boa. Zero 9-0, mantenha 0-6.